A sarada aperta, lembra que a gente já foi amor exagerado, mas era amor, transas no carro pra saciar o desisto de te procurar em cada esquina, em que passei deste rimas que nunca contei pra ti. Gira sol, veja o sol, dava pra sentir por todo o corpo, era amor. Torno do e o tempo puro. Escutei em todos os versos que tenizei o sapo, já passou, fracassei. Eu confesso que não te escutei em todos os versos que tenizei o sapo, já passou, fracassei. Não nasci pra o amor. Tem que respeitar o menino, se bora! Baratuzinho, meu vaqueiro, balaço! Quando a sarada aperta, lembra que a gente já foi amor exagerado, mas era amor, transas no carro pra saciar o desisto de te procurar em cada esquina, em que passei deste rimas que nunca contei pra ti. Gira sol, veja o sol, dava pra sentir por todo o corpo, era amor. Torno do e o tempo puro. Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei o sapo. Já passou, fracassei, não nasci pra o amor. Bora Jonathan, bora peixinho, bora peixinho, balança meu filho. Alô, Aldinho CD, Music Show.